ZYJ460. Rádio Nacional do Rio de Janeiro, 1130 kHz. Uma emissora da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, hoje é segunda-feira, dia 18 de novembro, está entrando no ar o Tema Livre e nós vamos tratar hoje do assunto do dia, o assunto do fim de semana inteiro, na verdade, desde antes do feriado, com a decisão de mandar prender os condenados pelo caso Mensalão. Não há outro assunto na mídia e nos meios sociais, nas redes sociais, nas mídias sociais, na mídia convencional. Hoje mesmo, o G1, o portal G1, já traz aqui na primeira página: STF deve mandar prender hoje mais 7 réus do Mensalão. A lista inclui Roberto Jefferson, delator do esquema, e Valdemar Costa Neto. Outros 11 condenados já se entregaram e um fugiu. Dirceu, Genuíno, Valério e mais 6 estão no presídio do Distrito Federal, a penitenciária da Papuda. Genuíno pede pena domiciliar ao Supremo, ele passou mal na primeira noite lá na Papuda, e em voo presos foram algemados, impedidos de conversar e levados para... Bom, a situação é uma situação muito delicada. O governador do Rio Grande do Sul, Tasso Genro, que também é advogado e foi ministro da Justiça, escreveu um artigo no portal da Carta Maior, em que ele diz que a condenação de Genuíno e Dirceu já estava deliberada, e ele atribui a responsabilidade dessa condenação basicamente à grande imprensa, à grande mídia. O Genuíno, inclusive, é favorável à discussão da nova lei de meios no Brasil, a lei de meios que é tão rechaçada e boicotada pela grande imprensa. E também... o Genuíno e o Dirceu, nós vamos tratar sobre isso agora, a partir de agora, com o Adriano Moura, que é professor de Direito Processual e coordenador de atividades complementares e apoio pedagógico do curso de Direito da Universidade Estácio de Sá, e com o Carlos Alberto Lima de Almeida, professor de Direito, doutor em Políticas Sociais pela Universidade Federal Fluminense e diretor da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil, lá em Niterói. Eu vou começar com ele, porque ele está no telefone, ele já está lá em Niterói, parece que ficou preso, essa volta do feriadão está atrapalhando a vida de todo mundo, né? Bom dia, Carlos Alberto, como é que... Você não conseguiu chegar aqui do outro lado de cá da Bahia, né? Bom dia, Luiz Augusto. É verdade, olha, eu fiquei assim, preso aqui hoje num nó no trânsito, tentei ir por Charitas, aí não consegui vaga para estacionar o carro. Fui para o centro da cidade e aí eu verifiquei que realmente não conseguiria chegar a tempo do início do programa. E para minha felicidade, o Marcos Leite, seu produtor, sempre muito gentil, muito acolhedor, manteve um contato telefônico exatamente no time que eu tinha ligado para o professor Adriano. Professor Adriano, me socorre, por favor. Não vou conseguir chegar a tempo. E aí conseguimos viabilizar aqui no limite do horário essa participação aqui legal no telefone. Te agradeço muito o seu esforço aí. O Adriano está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, Adriano. Eu queria colocar uma reflexão para vocês dois, para nós começarmos essa conversa. Houve na postura de pelo menos 3 dos presos condenados pelo caso Mensalão, posturas tão diferentes e tão emblemáticas que marcaram muito no fim de semana. A primeira postura foi a do ex-presidente do Partido dos Trabalhadores, José Genuíno, que foi preso com o punho erguido, sinal de luta, rechaçando qualquer culpa ou responsabilidade no episódio conhecido como Mensalão, se declarando, inclusive, preso político por essa condenação. A outra postura, a postura do Henrique Pizzolatto, que foi diretor de marketing do Banco do Brasil e foi condenado e fugiu como um banqueiro, aliás, como Salvatore Cacciola, que fugiu também para a Itália, né? Depois foi preso em Mônaco, mas fugiu para a Itália. O Pizzolatto também tem cidadania italiana. E essa postura mostrou um aspecto interessante. Não tem um viés político nem ideológico, ao contrário do Genuíno. Ele fugiu, pura e simplesmente, se valendo de uma dupla cidadania. E ele lá fora tentou desqualificar a condenação a partir da própria denúncia de desvio de dinheiro público, alegando que a VisaNet, que é a empresa que teria desviado o dinheiro, é particular, não tem dinheiro público na história. Ou seja, ele recusa, refuta a acusação, mas admite que houve o desvio do dinheiro público ou não, mas houve o desvio do dinheiro. E a terceira postura foi a postura do Delúbio Soares, que apareceu no banco traseiro de um carro coberto como um bandido comum, envergonhado, condenado, capturado como foragido, né? Parecia isso aí. E ele, na hora que eu vi a imagem, eu me lembrei dele dizendo, anos atrás, que toda essa história, em 2 anos, ia virar piada. E ele acabou nessa imagem, que eu acho a imagem mais degradante das três posturas de que nós falamos aqui. Eu gostaria que vocês abordassem a partir daí essa questão do julgamento em si, das condenações, da pressa em determinar a prisão no feriado do 15 de novembro, emblematicamente também o dia da proclamação da República. Gostaria que vocês começassem por aí. Vamos começar pelo Carlos Alberto, que está pelo telefone, tá? Okay. Vamos lá, Carlos Alberto. Vamos lá, Luiz. Eu vou levantar aqui umas bolas para o nosso querido professor Adriano depois também poder aí tocar para o gol, né? Para a gente usar uma linguagem assim bem, bem popular. Bem, o primeiro ponto que me chama a atenção é que você levanta que esse foi o assunto mais recorrente na mídia nos últimos dias. Eu não tenho nenhuma discordância, porém, tenho que lamentar. Mas por que, que eu tenho que lamentar? Porque, embora seja um assunto de grande repercussão, confesso a você que quando faço o recorte de tal decreto de prisão ter ocorrido no dia da proclamação da República, cuja expedição se deu pelo Joaquim Barbosa, isso me faz ter o gancho necessário para lembrar que nós estamos exatamente na semana em que no próximo dia 20 estaremos celebrando o Dia da Consciência Negra, né? Curiosamente, coube a um magistrado negro, né, a decretação dessa prisão. E é importante a gente fazer essa reflexão também para representação do que se resgata em relação à participação dos negros na construção desse nosso Brasil, né? Então, já que estamos na semana do Dia da Consciência Negra, eu não posso deixar de pontuar esse ponto, né? Em particular, em relação às três posturas que você aqui levantou, acho que a grande piada que outrora o Delúbio poderia fazer é exatamente o punho erguido do José Genuíno e o discurso a ele atribuído em relação a ser um preso político. E isso talvez se preste também como um futuro argumento ainda não utilizado para o Henrique Pizzolatto, que hoje se encontra na Itália. Não podemos esquecer que, se esse é o recorte político, tempos atrás nos vimos numa outra discussão envolvendo o César Batista aqui no Brasil e o pedido da Itália para que ele para lá fosse enviado, o que também não ocorreu, acolhendo uma argumentação de que ele seria teria sido condenado injustamente dentro de um recorte político. Então a gente consegue vislumbrar algumas cenas dos próximos capítulos, razoavelmente previsíveis também, em relação a essa discussão que possivelmente vai envolver o Henrique Pizzolatto logo adiante, a despeito da questão da dupla nacionalidade por você já levantada, Luiz. E, de uma forma geral, que bom que esse decreto de prisão já tenha ocorrido, porque de alguma maneira também se encerra uma etapa processual que era necessária. A estratégia aí do fatiamento me pareceu acertada e, de alguma maneira, não consigo conceber que, sendo a maior parte da atual composição do Supremo sido nomeada nos governos do PT, que seja razoável a gente ainda acreditar que, de fato, vivenciamos um julgamento político. Ainda semanas atrás, quando o voto do desempate do ministro Celso foi favorável ao acolhimento dos embargos infringentes, beneficiando parte dos réus, esse não foi o discurso petista. Então, é um discurso de conveniência que ora caminha para um lado, ora caminha para o outro, como se a imprensa, como se os juízes, como se toda a sociedade estivesse facilmente manipulável por um jogo de palavras. Esse, pelo menos, não é o meu ponto de vista. Ok, esse foi o Carlos Alberto Lima de Almeida, professor de Direito, doutor em Políticas Sociais pela Fluminense, diretor da Escola Superior de Advocacia da OAB em Niterói, que deu pontapé inicial na nossa conversa. Agora vamos ao Adriano Moura. Bom dia, Adriano. Ele é professor de Direito Processual e coordenador de atividades complementares e apoio pedagógico no curso de Direito da Estácio de Sá. Bom dia, Luiz. Bom dia, Carlos Alberto. Bom dia. Mesma distância, um fraterno abraço. Bom dia aos queridos ouvintes. E com muita pertinência, você já colocou aí alguns pontos iniciais e bem detalhados a respeito da conduta desses três personagens, né, que receberam a ordem de prisão e reagiram de forma diferenciada nos últimos dias. Em primeiro lugar, só corroborando o que você falou, é importante entender que esses personagens, até bem pouco tempo atrás, e eu acho que até hoje para alguns, né, são os nossos heróis, né, entre aspas aí. São aqueles personagens que venderam uma história, que levantaram bandeiras, que ganharam eleições, que ganharam um espaço político no nosso país, com a bandeira da liberdade de imprensa, da liberdade de manifestação, da liberdade de se fazer política, né? Só que no momento em que a política era talvez tratada num espaço quase que exclusivamente deles. Hoje em dia, não há como se ter um comportamento social sem que... Não só a mídia, né? Como se a mídia fosse algo descoberto recentemente, mas não há como se ter um comportamento social sem ser político. Aliás, acho que nunca se teve, só que agora isso aparece de uma maneira muito mais clara. Então, falar em preso político no dia de hoje, falar em julgamento político no âmbito de uma democracia da nossa República, atualmente, sem sombra de dúvida, já preparar algum tipo de argumentação ou retórica para eventuais recursos ou apostas em cortes internacionais, se é que isso vai ter algum apelo, né, de fato meritório, de acolhimento. E com relação ao Henrique Pizzolatto, a minha percepção é que ele, como faz parte de um eixo que não é do grupo mais político, né, a argumentação dele, talvez do ponto de vista técnico do processo, né, da produção probatória, do efetivo link, né, talvez seja até um tipo de argumentação mais factível de ser apreciada em eventuais recursos, talvez em outro âmbito, né, das cortes internacionais. Agora, do ponto de vista político, ele ficou também numa situação complicada, porque ele não tem esse apelo, né? Quem é o Henrique Pizzolatto da geração dos anos 70, 80? Qual foi o grande papel, se comparado a Dirceu, a Genuíno, né? Qual é o grande eco que ele teve? Muito embora faça parte de um contexto político, né, maior, mas não é o mesmo apelo, né? Ele realmente foi condenado por questões técnicas, assim como todo o grupo financeiro, né, o eixo financeiro, e essa parte, sim, do processo, acho que ela pode ainda ser relativamente discutida no âmbito do próprio Supremo Tribunal Federal na questão dos embargos infringentes. Então, me parece que o posicionamento que ele adotou, né, claro que é uma decisão de foro íntimo, nós não temos aqui nenhuma bola de cristal, mas acho que ele se viu sem a possibilidade do punho cerrado, né? Ele se viu sem a possibilidade de jogar ou de encaminhar para o público essa desculpa, esse discurso do julgamento político, de perseguição, de que isso é uma manobra eleitoreira, né? esse argumento, né, que já é cansado por si só para quem o fez, ele simplesmente não tinha espaço para esse rapaz, né, para o Henrique Pizzolatto. Agora, para os que fizeram, o Carlos muito bem situou, é um discurso casuístico, né, são notas que momentaneamente são apresentadas, e mais uma vez, eu destaco hoje que quem tem medo ou repercussão de qualquer tipo de regulamentação ou de contou ou a iniciativa de qualquer tentativa de regulamentação da imprensa, melhor dizendo, é porque acha que fazer política ainda é fazer política no quintal, como se fazia antigamente, em que a sociedade não percebia, em que nós não tínhamos redes sociais de alcance, muito embora a informação nas redes sociais possa até ser, de certa forma, exagerada, né, no seu conteúdo meritório, mas ela alerta, ela traz a sinalização, né, ela apresenta argumentos que vão fazer com que a população depois reflita, com que aqueles interlocutores na academia, nos órgãos de classe, principalmente no âmbito da advocacia, já que estamos tratando aqui de uma repercussão política, de fatos ou atos no âmbito da política, mas com repercussão jurídica, né, e que é um outro ponto que eu e o Carlos já havíamos discutido antes. Até que momento nós vamos continuar essa separação, quase que de exclusão total, do que se faz em política e do que se faz em direito, né? Num Estado democrático de direito, a política faz sim parte do jogo jurídico, né? E o jogo jurídico, aí nós podemos até discutir, se bem ou mal, regula sim os atos de política. Pode não regular necessariamente a composição da sua chapa, né? Aquela política estrito senso do final de semana, da discussão de voto, daqui ou dali, mas ela regula os atos que são externados no Congresso, ela regula os atos que são praticados pelos ministros, que são indicados por orientação política das maiorias que apoiam ou sustentam o governo. Então tem sim muito direito nisso. E essa geração que está aí condenada trabalhou durante muito tempo como se houvesse um hiato. Não, aqui é política e a Constituição foi recém-aprovada, falando aqui, né, no início dos anos 90, foi recém-aprovada, o direito está sendo todo posto, revisto aqui, e nós temos um céu aberto, um campo político para fazer política e chegar ao poder a qualquer preço. Me parece que foi algo muito, muito próximo a essa ideia e, claro, com posicionamentos individuais e seus respectivos responsáveis, né? Não são todos os filiados ao PT ou dirigentes do PT que são condenados, né? Não são todos que passaram pelo governo Lula que são ou que foram indiciados no âmbito do Mensalão. Eu acho que a partir de um dado momento, cada um ali tomou ou recebeu, né, um repertório próprio e seguiu a sua linha de ação. É o que eu inicialmente acrescento à fala do Carlos e trazendo à tona sempre essa discussão, né? Essa fase agora do Mensalão, processualmente falando, nós vamos entrar numa parte na revisão de alguns julgados pelos embargos infringentes e acho que a população percebeu, de fato, que não é o direito, não é o discurso jurídico que emperra o funcionamento da justiça por si só, né? Esse é um caso em que nós estamos vendo o início da execução penal, ao mesmo tempo em que nós temos, como deveria ocorrer em todas as varas criminais, em todos os tribunais do nosso país, com maior frequência, há também tempestividade do início do julgamento recursal. Uma coisa não necessariamente, né, inviabiliza por completo a outra. Isso, aliás, algumas coisas que você falou eu acho muito interessantes, Adriano. Primeiro, essa contextualização política dos dois condenados que fizeram o gesto de punho erguido e que um era o presidente na época do partido e por isso ele está enrolado no processo e o outro era o ministro-chefe da Casa Civil, também por isso estava envolvido no processo e ambos foram militantes de esquerda, militantes, um no Araguaia, que era o genuíno, e outro que chegou inclusive a ser expulso do país, que foi José Dirceu, trocado pelo embaixador norte-americano em 1969. Essa é a única característica desses dois, que é exclusiva desses dois em todo o rol dos condenados. E só por isso esses dois teriam o direito até histórico de erguer o punho e mostrar o sinal de luta e alegar, inclusive, a condição de preso político, que é uma coisa que o Genuíno externou, o Dirceu nem tanto, mas o Genuíno externou governo. Outra questão que é interessante que você levanta é quanto à separação da política e do jurídico, da tramitação. E uma coisa que chamou a atenção, ontem eu vi isso em alguns blogs e sites, é que os condenados, depois de emitida a ordem de prisão imediata pelo ministro Joaquim Barbosa, se apresentaram às superintendências regionais da Polícia Federal em São Paulo, no Rio e em Belo Horizonte, e determinadas a transferência deles para Brasília, para a superintendência da Polícia Federal em Brasília, onde deveriam aguardar que a vara de penal, né, do juiz da vara de execuções penais, determinasse a transferência deles para o presídio da Papuda. No entanto, nessa viagem já para Brasília, eles não foram sequer para a Polícia Federal em Brasília, já foram diretos para a Papuda por determinação também expressa do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Joaquim Barbosa, o que também é apontado como uma exorbitância da função e até constitucional do ministro Joaquim Barbosa. É um ponto a se discutir, mas o fato é que eles foram todos para Papuda, onde estão presos, e não há qualquer diferenciação entre os que estão condenados a regime semiaberto e os que estão condenados a regime fechado, ou seja, os que estão acima de 8 anos de pena e os que estão abaixo dos 8 anos de pena. Essas situações que são eminentemente da execução da esfera jurídica, não tem nada a ver com o aspecto político, elas permitem uma interpretação, afinal, política, porque esse processo todo é um processo de origem política. Há, inclusive, um questionamento que nós vamos falar daqui a pouco sobre outros mensalões anteriores a esse que não foram julgados. Então, eu gostaria que vocês dois falassem sobre essa execução da prisão dos dois. Se apresentaram, o único que não se apresentou foi o que fugiu para a Itália, fugiu para o exterior. Os outros estão se apresentando ou aguardando, como Roberto Jefferson, em casa, que a polícia vai lá bater na porta com mandado de prisão para levá-los, não é isso? Para conduzir, para cumprir a pena. Então eu gostaria que vocês falassem sobre essa questão. Bom, o professor Carlos Alberto vai falar primeiro, não sei. Não, pode, Adriano, por gente. Adriano, eu ainda ia te provocar num outro tópico, para fazer aqui mais coro ainda com o Luiz Augusto. Ué, então, vamos. Com esse recorte todo político, você vê a possibilidade do indulto, já que nós estamos chegando ao Natal? Olha, eu que o nobre colega é um provocador, né? Todos nós sabemos, né, essa, Luiz? Essa foi uma provocação, hein? Extemporânea, essa viu? Essa foi uma provocação extemporânea. Não essa agora, não. Extemporânea para o programa, mas completamente tempestiva para o nosso... Não, né? Extemporânea é para nós aqui, pra que nós tínhamos... É, nós temos uma agenda aqui eu que... Poderia ter providenciado a fantasia e tudo, enfim, viria com o maior prazer. Mas, deixa eu só retomar aqui a provocação inicial do Luiz, e já retorno aí numa resposta que eu estou pensando sobre o seu Papai Noel, mas só um minutinho. Bom, com relação à execução penal, certamente o processo do Mensalão, ele foi conduzido, né, por regras jurídicas, mas tendo como pano de fundo, como conteúdo, um problema, um ato tipificado como jurídico, mas oriundo do campo da política, né? E aqui a gente tem que entender de uma maneira muito clara que a própria composição do Supremo Tribunal Federal, a sua missão constitucional, né, o Supremo não é, no nosso país, uma corte constitucional, ponto. Né? Ele desempenha no nosso país uma função de corte constitucional e também de tribunal recursal e é um órgão julgador, né, de atos jurídicos cometidos por determinadas pessoas, né, em determinadas situações ligadas ao campo da política, da segurança nacional. Pessoas que têm foro privilegiado. Exatamente, né? E outros que acabaram por serem carregados, né, em razão do foro privilegiado de uns, que foi justamente o caso do Mensalão. Então, nesse particular, seria muito, e eu já ouvi isso também de alguns colegas, seria muito ingênuo nós imaginarmos que toda a tratativa de tramitação, da mais simples expedição de um mandado de prisão ao início de cumprimento, a como transportar, a como acomodar, a como fazer o exame de corpo de delito, que isso tudo seguiria, literalmente, o que já não se cumpre, né? É bom que se fique bem claro, o que já não se cumpre com tanta regularidade assim, ou hegemonia assim, nas varas criminais e nos tribunais pelo nosso país. Ou seja, é claro que existe todo um cuidado na tramitação desses atos, né? Existe todo um cuidado do próprio ministro-presidente Joaquim Barbosa em estar muito atento para evitar que advogados, né, licitamente no seu papel, apontem eventuais irregularidades na acomodação, no transporte, no próprio cumprimento da ordem de prisão, né? E é claro que essas irregularidades, se elas ocorrem, elas não têm a força jurídica de minimizar ou de evitar como vai ser o cumprimento da pena, né? Agora, certamente são passíveis, se for o caso, se comprovadas, de indenização por parte do Estado brasileiro, né? Em detrimento dos atos praticados pelos seus agentes, principalmente os agentes da Polícia Federal e outros nesse momento. Agora, não me parece que seja um absurdo, né, essa preocupação, esse zelo do ministro Joaquim Barbosa, até como não foi durante o próprio julgamento. Qual zelo? Esse zelo que eu entendo de estar à frente, né, ainda, e preocupado com a própria expedição do mandado, de estar atento ao que o juiz da vara de execuções penais vem determinando para o cumprimento, porque durante a própria fase instrutória e de julgamento, o próprio regimento do Supremo teve que ser, de alguma forma, às vezes, interpretado, porque, repito, não é um caso como um outro qualquer, né? Então, por mais que houvesse e que exista a previsibilidade legal dos ritos, né, dos procedimentos, dos atos processuais, por diversas vezes durante o julgamento, né, o próprio plenário se reuniu, provocado por um ministro ou provocado pela própria presidência, e deliberou a respeito de prazos de vista, a respeito de prazos, né, de falas, né, de como os votos seriam computados. Então, não há um engessamento, é importante que os ouvintes entendam isso, não há necessariamente um engessamento de como as coisas devem ser feitas do início ao fim. Existe a possibilidade de um juiz singular, de um tribunal e do próprio Supremo Tribunal Federal, em casos como esse, tratar de uma forma, dando ciência a todos, né, dando oitiva aos advogados, permitindo a retórica dos advogados, tratar de forma diferenciada. E não me parece que até agora, pelo que foi noticiado, a tratativa que vem sendo dada aos presos, não me parece algo extraordinariamente fora do comum. Agora, repito, cabe prova, né, para quem alegar que vem sofrendo uso indevido de algemas, se por acaso isso vier à tona. É um tratamento diferenciado de estar esperando há mais de 12 horas que o Estado brasileiro se pronuncie qual é a unidade prisional que ele vai cumprir pena. Eu acho que isso tudo pode ser apurado. E se houver alguma irregularidade nisso, que seja efetivamente reparada, inclusive no âmbito da reparação moral. Agora, dificilmente isso vai gerar algum tipo de benefício ou atenuação da condenação penal. O que, antes de passar a palavra para o Carlos Alberto, de Niterói, eu gostaria de fazer uma ressalva rápida aqui, é que o que a defesa dos réus alega é que, pelo procedimento legal, eles se apresentaram à Polícia Federal nos seus estados de residência e seriam transferidos para a Polícia Federal na capital da República, que é o foro final desse cumprimento dessa sentença, onde aguardariam a manifestação do juiz da vara de execuções penais, que é o responsável pelo encaminhamento ao presídio onde eles deverão cumprir a pena. E esse processo foi atropelado pelo ministro presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso é o que alega a defesa, inclusive citando um fato de extrema gravidade, que é o fato do José Genuíno ter passado mal e ter precisado de atendimento médico de emergência na Papuda, e sem ele estar na Papuda legalmente, ou seja, sem uma autorização judicial para que ele estivesse lá. Houve até um certo exagero carregando nas tintas, compararam a situação dele aos presos clandestinos do tempo da ditadura, que eram conduzidos ao DOI-COD da Barão de Mesquita, e ao arrepio de qualquer procedimento legal. Mas vivíamos, então, em estado de exceção. Essa é a questão que a defesa levanta. Não o excesso de zelo ou o interesse pessoal do presidente do Supremo Tribunal Federal em ver esse processo conduzido como ele tem demonstrado. É essa que parece que é a questão principal. Mas eu gostaria que o Carlos Alberto fizesse a sua intervenção agora. Vamos lá. O primeiro ponto que eu queria destacar em relação à questão do indulto, Adriano, é que me parece que esse é um ponto que a gente, de fato, precisa colocar na agenda também. Porque se nós estamos falando que o julgamento foi um julgamento político, e quando digo nós, dentro do contexto aqui do nosso debate, dentro do contexto que está sendo colocado por parte das pessoas condenadas por seus advogados, né? E diretamente pelos interessados, especialmente aí o José Genuíno e o José Dirceu, né? Então, se nós temos um recorte de contexto político, de julgamento político, com o discurso aqui por eles colocado, que são presos políticos, se veem nessa situação, a correção fica fácil, né? Estamos chegando ao Natal, a presidente da República é do mesmo partido, né? Então, a gente pode trabalhar com a hipótese do indulto. Resta saber se ela também vai alinhar com esse discurso, né? Então, fica aí uma reflexão para... E se a sociedade, de fato, também está alinhada com esse discurso, né? Hoje, ainda no noticiário de manhã, se colocava a questão do uso das algemas no transporte por avião, né? E essa foi uma questão também já explicada, que é um procedimento padrão na transferência de presos em voos. E que havia, inclusive, na ordem do ministro Joaquim Barbosa, expressamente consignado que fossem adotadas providências para que nenhum dos presos sofresse nenhum tipo de situação de constrangimento. Então, assim, eu venho vendo as notícias que estão sendo veiculadas com dois tipos de recorte. Aquelas notícias que, de alguma maneira, compram, né, o discurso político que vem sendo desenvolvido pela estratégia de defesa, evidentemente, e uma outra parte da imprensa que coloca dentro de uma regularidade no andamento do processo. Em relação à condução direto para o presídio da Papuda, acredito que essa questão já esteja resolvida, apreciada no dia de hoje, no decorrer do dia de hoje. Pelo menos essa é a expectativa que eu tenho e acredito que a maior parte das pessoas que estão acompanhando o desenvolvimento desse caso tenham, né? Mas não me parece, num primeiro momento, olhando sem o detalhamento das peças processuais, que num primeiro momento tenha ocorrido nenhuma situação que mereça um reparo maior. Yeah. Evidentemente, em relação aos cuidados de saúde do José Genuíno, essa figura assim tão emblemática na história política do país também, é evidente que a gente, enquanto ser humano, também tem a preocupação que não lhe falte o atendimento devido, o cuidado devido, né? Como a gente espera que qualquer preso também tenha esse cuidado dispensado. Não isso foi o que o Adriano falou ainda há pouco. A gente vê, o que nós temos no Brasil são realidades muito distintas. Essa realidade, ela tende a se exigir um comportamento das autoridades exemplar, até por conta disso aí. Porque os olhos, não só do país inteiro, mas do mundo, estão voltados para essa questão. Essa prisão dessas pessoas foi notícia e tem sido notícia nos jornais do mundo inteiro, nos principais jornais da Europa, dos Estados Unidos. Essa questão é uma questão política importante. Agora, há essa discussão sobre o aspecto do Zé Genuíno. Ele se submeteu a uma cirurgia este ano, essa cirurgia cardíaca, e por isso o quadro dele é um quadro mais delicado. Pois é, mas isso não o torna merecedor de nada além do cuidado especial que merece o seu quadro clínico. Mas o caso que se fala é que, por exemplo, em todos eles, no conjunto, os que estão aguardando ainda a decisão judicial sobre o embargo de infringência apresentado por suas defesas, já estão encarcerados. Quando nós tivemos há pouco tempo o caso do Pimenta Neves, jornalista, por sinal, que réu confesso de assassinato, com dolo, assassinato premeditado, e que postergou quanto pôde, graças ao Supremo Tribunal Federal, a sua reclusão e o cumprimento da sua pena com privação de liberdade. E então são dois pesos e duas medidas. Isso as defesas dos réus individualmente vêm pontualmente falando aqui e ali. Quer dizer, são situações que criam, nesse contexto do caso do Mensalão, um aspecto muito diferenciado. E você falou, Adriano, ainda há pouco, no começo do programa, de que o Pizzolatto, argumentando esse negócio técnico de que a VisaNet não tem dinheiro público, ele pode conseguir até uma revisão mais facilmente do que os outros que dependeriam do indulto de Natal, o Papai Noel da Dilma. Mas o fato é que o Pizzolatto, ele está pedindo um novo julgamento na Itália, a defesa dele diz, olha, o cara fugiu, cara. Eu não tenho nada a ver com isso, o advogado lavou as mãos. Como é que é essa situação? Bom, em primeiro lugar, em relação ao caso do jornalista Pimenta Neves, a comparação com esse nosso processo da ação penal 470, né, o processo do Mensalão, como se noticia, eu acho que ele é um pouco distinto, o argumento é parecido, mas ele se dissolve, né, de uma forma distinta. Por quê? Porque ali a gente está falando de uma conduta única. Perfeito, né? Adriano. É isso, professor Carlos Alberto? Eu também tenho a mesma percepção. Eu pensei que fosse o Papai Noel batendo a porta aqui, mas tomei até um susto ali aqui em direção à porta. Mas... Na verdade é um crime continuado no caso do Mensalão. Eu acho até que mais, e mais do que isso, são diversas condutas. Ou seja, eu tenho vários, cada um desses condenados tem nas suas costas, né, várias condenações por crimes distintos. É porque saíram no mesmo acórdão, né, na mesma decisão. Na mesma ação. E aí existe a parte de revisão de alguns, pelos chamados embargos infringentes, em razão do resultado da votação à época de cada um desses crimes individuais. Por isso que você se recorda que o julgamento foi por demais longo na leitura dos votos dos ministros, porque cada ministro fazia a leitura e a sua votação relacionada a um tipo penal. Então, por exemplo, nós temos condenados hoje que não conseguem mais, por embargos infringentes, reverter determinadas penas. Esses é que estão iniciando o cumprimento. E esses mesmos condenados foram ou condenados ou eventualmente apenados com alguma pena restritiva de direito econômica, por exemplo, e que querem tentar reverter esse quadro nos embargos infringentes. Então eu tenho réus ali condenados que não conseguem mais reverter esse início de cumprimento, tenho réus que não conseguem reverter esse início de cumprimento e estão tentando modificar via embargos infringentes, e tem outros que não conseguem modificar de forma alguma a sua situação. Pena, né? A sua situação jurídica. Então, a principal diferença aí é essa, é o aumento da tipicidade penal. Eu acho que esse é um grande problema. E com relação ao estado de saúde do José Genuíno e todo e qualquer preso, é realmente um dever do Estado, né? O Estado está com a custódia dessas pessoas. O problema, e que eu acho que isso de certa forma tem um lado muito positivo, que nós estamos falando de um ministro de Estado, né? Do governo mais popular que o Brasil teve nos últimos anos. A repercussão internacional disso é muito grande. Não, então, o Genuíno foi o presidente do partido. Não, o Dirceu, né? O Dirceu ministro, o Genuíno como presidente do partido. Presidente do partido do presidente do partido da presidente da República, que na Europa é um dos grandes heróis dos últimos 20 anos na política brasileira. Homenageado em quantas universidades, professor Carlos Alberto? Inúmeras. Perdi as contas. Nós perdemos as contas, né? O professor Carlos Alberto fica até com ciúme toda vez que ele vê lá quantos títulos de doutor o nosso Lula tem. Então a repercussão internacional disso é realmente muito grande. Tratar mal um preso desse vai repercutir mal. Agora, o Estado brasileiro também não tem uma estrutura de unidades prisionais a contento para todo e qualquer preso. Então, na hora que você precisa de uma manobra dessa para transferir 5, 10 ou 8, por problemas de uma facção criminosa no Rio de Janeiro ou em São Paulo, para o Paraná ou para um outro estado, já se tem uma celeuma danada. Por quê? É preciso sentar o secretário de Segurança, o ministro da Justiça, o superintendente da Polícia Federal, o diretor do presídio e, olha, o que, que a gente vai fazer? Esses protocolos deveriam existir. Isso é o que reclama, talvez, a defesa. É verdade. Esses protocolos, eles deveriam existir e deveriam ser executáveis. Né? Deveria ter o protocolo 1, o protocolo 2 para emergência. E aí o problema que a gente vê é o Estado não tem pronta uma estrutura ou um protocolo para atender ao presidente do Supremo Tribunal Federal. Você imagina um juiz criminal de qualquer comarca do nosso país, de primeira instância, que esteja com um problemaço de um preso diabético, de um preso... Qualquer que seja a situação, precisa ser transportado, ser transferido. Esse é o grande problema. Ô, Carlos Alberto, ainda está em tempo, rapaz, você deixar a banca e abraçar a política para ser doutor honoris causa em alguma universidade europeia. O que você acha? Eu vou dizer, eu gastei um bom tempo sentado nos bancos escolares para conseguir o meu título de doutor. Eu já estou satisfeito com esse que eu tenho, tá tudo certo. Estou falando que o Adriano disse que você estava com ciúme. Eu sentia a provocada, mas eu até vou aproveitar o gancho para retomar uma outra provocação sua, Luiz, que é a questão dos outros mensalões, né? Os mensalinhos, né? Como a gente verifica aí o tratamento da imprensa. Tomara que esse julgamento do Supremo, ele se preste como paradigma para uma mudança em relação não só à nossa prática política, mas também em relação à celeridade dos julgamentos de casos afins, né? E nesse ponto... os quadros do PT sempre apontam para os quadros do PSDB, em particular nos tempos do governador Eduardo Azeredo, em Minas Gerais, e desejam que o chamado mensalão mineiro também seja apreciado. Acho que o que todos nós que compomos aí a sociedade brasileira desejamos é que, de fato, a gente tenha agora os julgamentos de todos esses outros casos de denúncias de corrupção. E em tempo de que a gente tenha a sensação que a justiça foi feita, né? Para que não fique parecendo que foi um casuísmo, especificamente o caso do mensalão do PT, ou como eles não gostam de chamar de mensalão, mas da ação penal 470, né? E aí me parece, Luiz, que a sua provocação inicial em relação à necessidade desses outros julgamentos, ela é muito correta, muito precisa, e a gente tem que, de fato, cobrar a imprensa de uma forma ampla e toda a sociedade que esses casos não fiquem repousando nas prateleiras do nosso judiciário. Carlos Alberto, você falou dessa questão dos mensalões outros, né, e citou até o exemplo do ex-governador Eduardo Azeredo. Eu lembraria até que o Azeredo é Azevedo, até Eduardo Azeredo, né? Azeredo. O Marcos Valério já estava naquele imbróglio lá de Belo Horizonte, com a DNA, com a outra agência de publicidade dele, trabalhando nesse esquema do mensalão do PSDB, como ficou conhecido. E hoje eu já estou vendo nas redes sociais e nas mídias sociais as pessoas postando, dizendo, olha, faltam 150 dias para prescrever o mensalão mineiro. Como é que é? Não vamos apurar isso, não? Cadê o Joaquim? Como é que é, Joaquinzão? Vamos tocar essa bola para frente. Quer dizer, parece que há essa questão do mensalão do PT, essa questão atual, ela serviu como um ariete, como uma bucha de canhão, como uma coisa para abrir essa porta, e a partir doravante nós não teremos mais essa impunidade como tínhamos até agora. Isso parece esse aspecto. Mas aí, dentro disso aí, o que o Adriano falou é importante, porque o Estado brasileiro não tem um instrumental necessário para atender as coisas básicas na questão judicial e nos processos, né, da justiça. Como é que nós pretendemos fazer um combate a um mal histórico, estruturante da sociedade brasileira nessas condições? Parece que o desafio nosso é não abrir mão, primeiro, do nosso poder de exercício da cidadania, né, nos diferentes papéis que nós podemos ter, individualmente, coletivamente, para enfrentar um outro ponto, Luiz, que você havia provocado anteriormente, que envolve exatamente a chamada lei de meios, em relação a um cerceamento que uma parcela dos nossos políticos deseja fazer na liberdade de expressão da imprensa, né? Me parece que a gente tem que ter o cuidado de garantir que a imprensa possa desempenhar o seu fundamental papel para a sociedade, não só a imprensa que traz a notícia, mas que investiga os fatos que muitas vezes lhe são colocados por denúncias, de maneira que ela possa também expressar os anseios dessa sociedade. E aí nós temos diversos instrumentos. Evidentemente, quando a gente para pensar num contexto de políticas sociais, de políticas públicas, que a gente pode observar por toda a estrutura orgânica do Estado, existem diversas críticas nos mais diferentes setores, né? A gente que trabalha em instituições particulares de ensino e que também tem vivências nas instituições públicas, às vezes solucionar o problema de uma troca de uma tomada numa instituição pública requer uma burocracia inimaginável para quem precisa da tomada funcionando, né? Quantos professores a gente não conhece que às vezes tiram o dinheiro do bolso e falam assim, olha, troca ali a tomada para resolver o problema, né? Mas a gente também não pode dizer, mas a educação pública está falida. Não, tem muita coisa positiva acontecendo, como a gente tem diferenças em relação ao setor privado. Então, infelizmente, a gente tem um discurso, muitas vezes, muito pessimista em relação ao funcionamento do Estado. E existem também pontos positivos que precisam ser destacados, né? Então, parece que a gente tem que estar unindo esforços individual e coletivamente para fiscalizar efetivamente os nossos governantes, né, para quem efetivamente está exercendo função vinculada ao poder executivo, mas também fiscalizar o nosso poder legislativo e cobrar do poder judiciário que ele faça parte dele, entender que essa tripartição aí de função, ela evidentemente faz parte dessa lógica que nós temos relacionada ao próprio exercício do poder. E aí compete a nós, que somos parte dessa sociedade, também a função fiscalizadora. E acho que é importante complementar, Carlos, e até seguindo aqui a pergunta do Luiz, a sociedade também deve perceber que o judiciário, ele não funciona necessariamente a reboque, né? O judiciário, ele não funciona mediante o start de um escândalo. O judiciário, ele está com as portas abertas, né? Aliás, ele deve permanecer aberto às 24 horas do dia. Ele existe, né? O Poder Judiciário já existia no Brasil, o Ministério Público já existia no Brasil, quando esse e outros tantos atos foram praticados. E o porquê não, por que alguns foram investigados e outros não? Por que a investigação em determinados casos evolui, em outros não? Eu acho que é muito importante para o ouvinte entender que a justiça, né, esse termo, essa expressão mais ampla, justiça, ela não compreende só o juiz. Ela compreende aquilo que chega ao juiz e o que ele pode fazer dentro de uma legalidade prescrita por lei e pela Constituição. Eu vou citar um exemplo que me veio à cabeça hoje aqui dirigindo, nesse nosso trânsito. Foi noticiado que já vai ser iniciado o julgamento no âmbito criminal, das duas pessoas apontadas como responsáveis, cada uma com uma tipicidade penal até bem diferenciada, naquele trágico acidente que nós tivemos aqui em 2013, no Rio de Janeiro, do ônibus que despencou do viaduto ali na Avenida Brasil. Esse ano. Esse ano, tanto o motorista quanto o jovem que foi identificado como, né, que brigou com ele, eles foram apontados com condutas penais bem diferenciadas. Pelo que eu entendi, nenhum dos dois está levando o homicídio doloso para julgamento, então nós não devemos ter um júri, a não ser que haja alguma modificação. Mas nesse caso, é importante que a sociedade perceba que necessariamente não é porque o caso foi importante, é porque as provas foram produzidas, né? O juiz chegou ao judiciário um material suficientemente apto a que se gere, né, a chamada denúncia lá no campo penal, a aceitação da denúncia e o prosseguimento do julgamento. Então, o problema hoje da nossa política, e no meio acadêmico a gente fala muito, né, a política brasileira hoje, ela está sofrendo, eu não sei se a palavra é sofrer no sentido negativo ou positivo, mas ela está sendo afetada por uma judicialização de temas, né, que outrora esses temas eram resolvidos no parlamento. Também não posso dizer que custo, né? Mas eram resolvidas em gabinete, eram resolvidas no plenário, que é um campo naturalmente propício para as discussões políticas, desde que elas fossem abertas, né? Acessíveis a nós todos, né, Luiz? Ao teu programa, ao nosso ambiente acadêmico, à nossa advocacia. O problema é que essas discussões eram feitas de maneira muito fechada, né? Hoje essas discussões já não podem mais ser tão fechadas, porque a base legal brasileira vem procurando, desde a Constituição de 88, né, regulamentar melhor esse agir político. Então as coisas estão aparecendo. A Prefeitura de São Paulo agora está envolvida numa situação, né, relacionada à fiscalização lá de alguns tributos, com fiscais envolvidos, com membros do atual governo envolvidos. Né? O governo passado do atual governo. Então a questão ela é suprapartidária, ela não é necessariamente do A ou do B, ela é do nosso contexto social. É, do contexto social e do arcabouço institucional brasileiro. Exatamente. É verdade. Você falou uma coisa muito interessante, que o judiciário não é uma república independente, não é uma coisa, e ele não fica ali. Agora, há uma tendência a se confundir o judiciário com o direito, que funciona quando provocado. O direito está ali, ele está inerte ali, você tem que cutucar para ele poder sair na defesa de quem provoca, ou não, ou não. Na defesa do outro lado. E não importa, o que importa é que o judiciário, ele tem o poder, ele é um dos poderes da república. Nesses casos dos julgamentos que você falou, inclusive esse recente do motorista e do passageiro, um clamor público provoca a agilização do processo todo, tanto na polícia quanto na justiça, parece isso. O clamor público é alimentado pela mídia, e aí nós fechamos o círculo, o caldo de cultura disso aí, por isso essa discussão sobre o papel da mídia também, e por isso o tema livre aberto aqui para esse espaço, né? É que eu acho importantíssimo o papel da mídia, eu só queria só deixar bem claro, o judiciário, ele está aberto 24 horas, mas ele só age mediante provocação, mas o que eu queria dizer foi o seguinte, não se provoque para o judiciário, não se provoque para, uma vez o Ministério Público, nos casos pertinentes, ou a advocacia privada, quando provocado o judiciário, quando provoca o judiciário ele dá um seguimento. Agora é claro, né? Existem situações em que o clamor, não só o clamor público, mas a própria transparência e participação da mídia investigativa faz com que essas provas sejam produzidas no âmbito da polícia judiciária e depois revestidas, né, ou ratificadas no âmbito do próprio Poder Judiciário, com uma maior clareza. O Judiciário, às vezes, não consegue agir tanto, né? E é até um tema interessante a gente analisar o percentual dos casos que não chegam ao Poder Judiciário no âmbito criminal, porque justamente não se consegue montar o lastro probatório no âmbito da autoridade policial, né, e da Polícia Judiciária, e o juiz não pode simplesmente declarar ou inventar. Eu não sei se a gente... Isso aí já é um tema para outro tema livre. Eu acho interessante isso aí. Nós tivemos aqui, Carlos Alberto, algumas pautas para futuros programas que eu gostaria de deixar abertas aqui para nós fecharmos a data e prosseguir com essa conversa, porque é interessante. Mas hoje nós estamos terminando aqui já o nosso horário. Passa rápido, né? Uma hora passa de programa. Rápido. Muito rápido. Eu quero agradecer a participação por telefone do Carlos Alberto Lima de Almeida, professor de Direito, doutor em Políticas Sociais pela Universidade Federal Fluminense e diretor da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil em Niterói, e ao doutor Adriano Moura, que está aqui conosco no estúdio, professor de Direito Processual e coordenador de atividades complementares e apoio pedagógico do curso de Direito da Universidade Estácio de Sá, e eu espero que o programa tenha trazido, através desses dois participantes, alguma luz para nós todos que estamos acompanhando essa confusão de mensalão para lá, condenação para cá, sem muita informação, sem muita base. O Tema Livre fica por aqui, um ótimo dia para você, um ótimo começo de semana, e amanhã às 10h05 nós estaremos de volta. Até lá! Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Rádio Nacional. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação.